Então, o nosso tema dessa tarde é Onde está Deus? Uma pergunta, né, que a gente provavelmente já se fez em algumas oportunidades. Aonde está Deus? E quando a gente era pequeno, criança pequena, a gente aprendeu lá dos nossos pais que eles nos disseram que Deus é o Papai do Céu e que Ele está, então, no céu. E a partir daí a gente começou a formar os nossos conceitos sobre Deus, sobre religiosidade, começou a fazer algumas definições, bem cedo. Depois também a gente aprendeu que Deus nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança. E através desse conceito, a gente fez algumas confusões, achando que Deus é um ser material, um ser como eu. Então a gente imaginava Deus como um homem velho, de barba e de cabelos brancos, sentado lá no céu, observando tudo o que acontecia aqui na terra, cada um de nós, e através dessa observação, ele vai definindo o que vai acontecendo na vida de cada um. Ele vai escolhendo o que vai acontecer para nós. Daí ele define que aquele vai viver 90 anos, e nesses 90 anos ele vai ter uma vida plena, boa, satisfeito. Já o outro vai viver os mesmos 90 anos, mas vai ter uma vida de sacrifício, uma vida dura. Aquele outro não vai chegar a nascer. O outro vai morrer cedo. A gente acha que Deus está determinando isso. Então é um conceito, né, errado, porque a gente acaba trazendo Deus para nós, para a questão material, a questão humana. E, na verdade, somos nós que temos que ir a Deus. Nós que temos que divinizar quem nós somos, manifestar cada vez mais a nossa essência. Ele nos criou almas iguais. Não é físico. Esse aqui é o nosso corpo material atual. E a gente aprendeu já que existem outras formas da gente viver a nossa experiência. Então, através desse conceito, a gente vai tentando modificar uma coisa que a gente aprendeu e que instintivamente, instintivo porque está dentro da nossa consciência, a gente acaba pensando, agindo de uma forma equivocada. Nós temos que compreender melhor o que é a vida e qual é a função nossa dentro dessa vida. Como é que Deus nos colocou aqui e para quê? Para a gente poder se encaminhar. Daí a gente pergunta, onde está Deus? Essa pergunta fica batendo lá dentro e pulsando. Onde está Deus? Então a gente começa a desmistificar essa questão de que é Ele que está determinando as coisas que vão acontecer. O universo todo, e aí, como foi dito, né, de que Deus está lá observando o nosso planeta e cada um de nós, o universo é muito grande para que ele ficasse apenas comandando um planeta pequeno como o nosso, ou como o nosso. Então a gente já começa a trabalhar a questão mental, de raciocínio, de lógica, como ele poderia fazer isso, determinando os nossos destinos. O universo, então, ele é equilíbrio, ele é harmonia. E tudo tende a ser harmônico. Quando nós fazemos alguma coisa e saímos dessa harmonia, as leis que regem esse universo é que fazem com que a coisa retorne para aquele momento, para que seja consertado, para que seja revisto, revivenciado. Nós estamos aqui hoje e nós percebemos em cada um de nós as nossas dificuldades em fazermos alguns movimentos que deveriam ser naturais, que nós gostaríamos que fossem naturais, mas que nós não conseguimos ainda fazer. Então, nós estamos num processo de aprendizado, um processo de nos colocarmos dentro dessa harmonia para nos colocarmos na direção desse vento que sopra para frente, e não nos retendo ou tentando bloquear esse fluxo que é natural. Mas se Deus, então, não está comandando tudo isso, quem é que está comandando? E a gente sabe, né, quem está. Somos cada um de nós. Através das nossas decisões, das nossas escolhas, todos os dias, a cada momento. Nós temos uma tendência, o ser humano, de buscar a acomodação, o conforto, a satisfação, os prazeres. Nós buscamos isso em cada momento. Por isso que muitas vezes nós nos afastamos dos outros, porque nós puxamos para nós. Só que essa tendência, ela nos afasta, não só das pessoas, ela nos afasta do caminho que a gente tem que seguir, desse caminho que nos pergunta onde está Deus, e que Ele pode estar aqui, mas nós vamos indo para cá, nós vamos nos afastando, porque nós estamos voltados apenas para nós. Então, essa acomodação, essa satisfação íntima que nós estamos buscando, ela não é o caminho mais correto. E a gente já falou disso, né? Qual é o caminho que nós queremos? O caminho fácil ou o caminho difícil? A gente vai dizer, nós queremos o difícil, mas nós vamos pelo fácil. Porque, na verdade, nós queremos o fácil. Nós queremos as facilidades. Ninguém quer a questão do sacrifício, da dificuldade. Mas é esse caminho que vai fazer com que a gente crie condições de ir para frente. São esses caminhos de dificuldade que a gente vai aprender várias situações, que a gente vai se colocar no mesmo nível de todos os demais. A gente pega exemplos que já passaram pelo nosso planeta e a gente pega um exemplo que todos nós conhecemos, que foi o Chico Xavier, e todo o exemplo de um outro que nós ouvimos falar, que foi o Hitler. E a distância entre um e outro parece muito grande. E aqui no meio tem muita gente que passa, muita gente diferente. Mas a gente vai ver que todos os dois, eles são feitos da mesma matéria, da mesma criação. E o que, que difere um do outro? É a manifestação que cada um dá. Se todos os dois têm lá dentro Deus, e apesar da brutalidade de um, a gente não pode negar isso, os dois têm a mesma essência. Por que são tão diferentes, né? Onde que nós estamos nessa escala? Vai para lá, mais para cá, no meio? Como é que nós estamos? É a manifestação que nós temos, é que nos coloca mais próximo de um ou de outro. Mais próximo de Deus. É o que nós fazemos, é o que nós desenvolvemos. Há muito tempo atrás, né, Jesus veio e nos disse assim, ele resumiu os mandamentos em dois, e o segundo é de uma importância, até pelo resumo que ele fez. Faz o próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo. Não tem outro caminho. Não faz só para ti. Faz para ele. E tu vai receber. Não porque Deus vai chegar e vai dizer que tu vai receber. Mas é automático, é instantâneo. Nessa nossa busca de acomodação, de coisas boas, muitas vezes, durante a nossa vida, a gente acaba fazendo algumas coisas em prol dos outros. Se colocando de uma forma bondosa, caridosa, praticando. Muitas vezes a gente faz isso até movido pela necessidade, porque a gente às vezes não consegue escapar. Então a gente faz. E quando a gente faz isso, a gente tem a retribuição, é quase que instantânea, porque nós sentimos naquela nossa alma que está ali pulsando, todo o bem-estar que aquilo ali nos proporciona. A gente sabe disso. Mas a gente ainda continua tentando escapar pelo prazer, pelo eu. Então, sabendo disso, nós estamos hoje numa época, até numa época do ano, não é nem do momento, em que o Natal se aproxima, e que nós temos uma grande possibilidade de repente experimentar de novo essas situações de manifestar aquele Deus que está dentro de nós. Para poder perceber numa pessoa que a gente não conhece, que está numa situação bem difícil, no olhar dela a gratificação que ela vai demonstrar e que aquela demonstração é o suficiente para nós. Não que façamos isso pela demonstração, mas a demonstração já é o nosso alimento. Porque é muito fácil dar alguma coisa para alguém que vai nos retribuir. Então a gente está trocando. Mas quando a gente faz, buscando essa situação, é bem melhor. Então na pergunta, aonde está Deus? Que muitas vezes nós questionamos, como é que Deus não estava comigo no momento em que eu mais precisava, no momento de uma situação difícil da minha vida? Onde que Ele estava que Ele não me ajudou? E a resposta já foi dita, né? E é simples. Ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. É nós que estamos num lugar diferente, é nós que estamos nos afastando de Deus através da busca interior, da busca particular. Então, se nós quisermos saber onde está Deus, vamos procurar Ele dentro de nós, nas coisas simples, nas coisas que realmente fazem diferença na vida. Que quando a gente estiver lá, no exemplo lá do velhinho, de barba e cabelo branco, a gente, na reflexão da nossa vida, a gente pode só dizer assim: aquilo fez diferença, aquilo foi importante, e várias outras coisas que eu fiz eram só ilusões. Que a gente possa começar a encontrar Ele nessas pequenas coisas, nas pessoas que estão do nosso lado, compreendendo, aceitando e fazendo por elas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos.